comigo agora. Te dou o meu amor, pra mim o resto não importa. Pra gente ficar junto, eu faço o que preciso for. Será minha princesa e eu o seu eterno amor. Você é meu love, amor eterno. Dança pra mim, é assim que eu quero. Num piseiro só, nós dois na balada, piseiro com banda. Você é meu love, amor eterno. Dança pra mim, é assim que eu quero. Num piseiro só, nós dois na balada. Esse piseiro que eu vou, vem juntinho coladinho em mim, o dia amanhecendo e nós dois aqui. Nesse piseiro que eu vou, vem juntinho coladinho em mim, o dia amanhecendo e nós dois aqui. Foge comigo agora. Te dou o meu amor, pra mim o resto não importa. Pra gente ficar junto, eu faço o que preciso for. Será minha princesa e eu o seu eterno amor. Você é meu love, amor eterno. Dança pra mim, é assim que eu quero. Aqui o sucesso não para. Avô FM 87,9. Vou chamar ela pra ver um filme lá em casa. Mal sabe ela que a minha TV tá estragada. Isso é velho, hein? Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água. Com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão catando, pelo trato que eu vou dar nela. Amanhã ela liga falando. Ela tá aí, viu? Fala, Marilinha! Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo. Bom demais. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa. Eu faço rir. Que é isso, rapaz? Como é que esse cara fica com mais? Com a carinha de apaixonado e as roupas pelo chão catando, pelo trato que eu vou dar nele. Amanhã ele liga falando. Eu ligo mesmo, viu? Beijando pra baixo do meu umbigo. Vai lá em casa hoje, bebe um mar comigo. Saudade de ontem, e você beijando pra baixo do meu umbigo. Vai, vai lá em casa. Saudade de ontem, de você beijando pra baixo do meu umbigo. Eu vou falar tão lindo que ela me pede sem roupa. Eu faço rindo. Ai, meu amor! Marilinha! Marilinha Nossa! Já que devolveu minhas roupas, já que arquivou nossas fotos, deve ter outra pessoa, aposto. Tá aproveitando a vida, os novos amigos, indo. indo pra lugares que não ia comigo. Tá se enganando e nem sabe disso. Beijar outras bocas depois que termina é fácil demais. Fazer sexo por fazer, todo mundo faz. Mas esqueça-me se for capaz. Sinceridade, olho no olho. Se quiser me amar, eu vou te amar também. Se quiser me usar, eu vou te usar também. Aqui é jogo aberto, ninguém é criança. Faz se love sério ou só uma trela. Levanta a mão, Manaus. Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Quero ver vocês. Tu quer ser amor ou tu quer ser esquema? Estamos de 11 horas e 41 minutos. Convite da Prefeitura Municipal de Afuá e da Secretaria Municipal de Educação. Convidamos você a participar do segundo Fórum Comunitário do Selo Unicef de Afuá, que será realizado no dia 11 de junho de 2024. No auditório do Centro de Educação Infantil, SEI, no horário de 8 às 12 horas. Atenciosamente, Kelly Cristina dos Santos Salomão e Secretaria de Educação. Eu vou te amar também. Se quiser me usar, eu vou te usar também. Aqui é jogo aberto, ninguém é criança. Faz se love sério ou só uma trança. Quer entrar na minha vida ou só no meu quarto? Diz o que tu pensa. Virtualmente já não existe nós. Pessoalmente A gente faz amor embaixo dos lençóis. Quem vê seus stories não sabe o que acontece quando tá em off. Pra ficar comigo, larga o camarote. Atrás do meu love, atrás do meu love. Tô bloqueado em tudo, por onde ela passa, queima o meu nome. Seu boy, mas te fazia sofrer. Quantas vezes saio escondido, o rolê dele era dar perdido em você. Você perdoou, e ele traiu outra vez. Não dá um volta com esse cara agora, baby, existe vida após o ex. Vida após o ex. Ele era seu boy, com esse cara agora, baby, existe vida após o ex. Vida após o ex. Ele era seu boy, estamos de 11 horas e 50 minutos e eu queria mandar um alô especial para o José Antônio, que é diretor operacional aqui da rádio e que está acompanhando o programa Show da Manhã através da rádio online. Seu boy, mas te fazia sofrer. É sensacional o jeito que ela faz comigo, é fora do normal. Eu tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela pulsa. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede, vai, não para não. Vem, e vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem, vem, vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede, vai, não para não, meu bem. Gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem, vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Vem, aí ela me pede, vai, só para não, meu bem. E vem sentando gostosinho pro pai. E vem jogando de ladinho. Vem, vem, vem, vem. Vai, Joel, vai, Joel. Sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal. Tô na zona de perigo. Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca. Essa bebê provoca a bunda dela pulsa. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Vem, ela me pede, vai, só para docinho pro pai e vem jogando. Chama o sorriso, vem deslizando. Eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando, gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho, vem, vem, vem deslizando. Que eu tô gostando. Ela me pede, não para não, meu bem. Vem sentando, gostosinho pro pai. Vem jogando de ladinho, vem, vem. A emoção de estar com você. 87,9. Se ofenda, mas você é burra emocionalmente. Errar uma vez faz parte do processo, mas chora pelo ex é retrocesso. O seu coração não merece sofrer desse jeito. Eu sei que você ama ele, mas tem que se amar primeiro. Você me amar. 97 FM. Não mude, continue aqui. Daqui a pouco você vai ouvir. E aí, cantor explode funk. É que eu te dava amor, você me dava trabalho. Eu queria uma... Estamos de 11 horas e 59 minutos. E vamos ficando por aqui, encerrando mais um programa Show da Manhã, apresentado por Eline Gonçalves. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nos encontramos neste mesmo horário, às 10 horas. O jogo vira agora, eu tô diferente. Cansei de te dar bola agora, essa bola pra frente. Paredão batendo grave, você não passou de um quase. Quase que eu não esperei, quase que eu me azei. Quase que eu sinto tua falta, mas hoje não tem mais chance de replay. Conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk, tudo em um só canal. Presta atenção nessa música, porque essa história acontece com muita gente. Escute aí, ó. Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola? Idiota, ela tava na sua, vacilão, você jogou a sorte fora. Vai ter que aguentar ela por aí, vive pra voar, tão linda. Não vale surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes de você. Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó. Ela tinha tudo, tudo que eu queria. Por fora ela é foda, por dentro mais ainda. Eu estraguei tudo por burrice minha. Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida. Não tem volta, sou Estela atual, idiota. Na gaiola, idiota. Ela tava na sua, vacilão, você jogou a sorte fora. Vai ter que aguentar ela por aí, vive pra voar, tão linda. Não vale surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes de você. Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó. Ela tinha tudo, tudo que eu queria. Por fora ela é foda, por dentro mais ainda. Eu estraguei tudo por burrice minha. Coisa mais incrível que eu perdi na minha vida. Ela tinha tudo, tudo que eu queria. Por fora fora ela é foda, por dentro mais ainda. Eu estraguei tudo por burrice minha, a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida. Não tem volta, sou Estela atual, idiota. Não tem volta, sou Estela atual, idiota. Ella me empieza a llamar. Me ve, yo sé que se acelera. Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás. Me pone maluca. Cuando cae el viernes, ya me empieza a llamar. Bebé, yo sé que se acelera. Cuando yo lo muevo, él se mueve detrás. Tira a bota, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer. No céu da sua boca hoje tudo fica zé. Porque essa noite a lua é toda nossa. Debaixo do chapéu cabe você também. Vem acabar com meu sossego na roça. No céu da sua boca hoje tudo fica zé. Porque essa noite a lua é toda nossa. chega mais um gria. Caiu no próprio laço, apertou o meu braço. Ficou de perna bamba e ainda na cama me deu um abraço. Ela cresceu de bota, pô, e eu cresci descalço. Eu jogo em todo campo, mas foi no seu campo que eu fiz um golaço. É que eu saio de cá, às três, e eu só chego aí às seis. Minha vida era talvez, olha só o que você fez. Hoje eu não aguento um mês, sem você num lençol xadrez. É que eu tiro sua timidez, sou roupio pra fã francês. Nosso caso é PT, Nisa, não vai ter de férias com um ex. Então aturou o surto, sujei de poeira minha panameira. Quem vê a vida de longe até acha que não leva na brincadeira. É que o moleque da Ceilândia colou na fazenda e comprou vários gados. Só pra ter a vista mais linda, o beijo da morena e um cavalo selado. Eu tiro a bota, o chapéu, a fivela pra te enlouquecer. No céu da sua boca hoje tudo fica zé. Porque essa noite a lua. De longe eu te avistei, bateu uma sintonia. Papo que eu viajei, querendo essa boquinha. CYX781. Afuá FM. Afuá FM. 87,9. A serviço da comunidade. 8, 7, 9. 87,9. O jeito jovem de fazer rádio. CYX781. 87,9 MHz. Rádio Afuá FM. Rádio Afuá FM. Estúdio localizado na Travessa Mariano Cândido de Almeida, número 20. Afuá, Pará, Brasil. Afuá FM. 87,9. Uma emissora pertencente à Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Afuá, ASCOA. Estamos de meio-dia e 14 minutos. Boa tarde, comunidade afuaense. Está no ar na sua rádio Afuá FM, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, onde você é informado do que acontece em Afuá e região, do Amapá, do Pará, do Brasil e do mundo. Hoje, dia 4 de junho de 2024, queremos saudar os nossos ouvintes da cidade, no bairro Capimarim, no bairro Central, você no interior de nossa cidade e você ouvinte que nos acompanha através da rádio online, continue sintonizado com a gente. E vamos aos nossos destaques do dia. Mais de 900 pessoas foram fiscalizadas pela PRF durante a Operação Corpus Christi no Amapá. Campanha alerta sobre o registro imediato do desaparecimento de pessoas no Amapá. Aves silvestres são registradas em operação contra facção criminosa investigada por tortura e homicídios no Pará. Família no Pará é surpreendida com visita inusitada de tamanduá. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no seu Jornal do Meio-Dia. A todos, uma boa tarde. Começa agora na Afuá FM, Jornal do Meio-Dia, com notícias locais, entrevistas exclusivas e utilidade pública. Você fica sabendo o que acontece em Afuá e região, no Brasil e no mundo. Jornal do Meio-Dia. Estamos de meio-dia e 16 minutos e vamos aos nossos informes locais. A agenda do superintendente. Retomada de políticas públicas nos assentamentos agroextrativistas de Afuá. A agenda em Afuá está aberta para os dias 5, 6 e 7 de junho, com a seguinte programação. Dia 5 de junho, às 9 horas da manhã, Santa Maria, Vila do Juranda. Às 14 horas, Araramã, Centro Comunitário. No dia 6 de junho, às 9 horas, Jurupari, Rio Prainha, sede da associação. Às 14 horas, Rio Baiano, Arena Esporte. No dia 7 de junho, às 9 horas, Ilha do Pará, Rio Guajará, Centro Comunitário. INCRA, CR, Pará, NE. Prefeitura Municipal de Afuá, Secretaria Municipal de Educação, convite. Convidamos você a participar do segundo fórum comunitário do selo Unicef de Afuá, que será realizado no dia 11 de junho de 2024, no auditório do Centro de Educação Infantil CEI, no horário de 8 às 12 horas. Atenciosamente, Kelly Cristina dos Santos Salomão, Secretária Municipal de Educação de Afuá. Confira agora o apoio cultural da Rádio Afuá FM. Eita, meu furro de afuar, a Veneza Marajoara. Meus amigos, a cerealista Vovó Iaiar, um dos melhores produtos regionais do Amapá, vem aqui agradecer do fundo do coração a boa recepção que fizeram para minha comadre Márcia aí em Afuar. Você é comerciante, você que tem a sua taberna, você que tem o seu comércio, você é dona de casa, vocês consumidores dos nossos produtos, muito obrigado pela recepção que fizeram para minha comadre Márcia. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a todos e continue comprando os nossos produtos regionais da Vovó Yayar. Seja farinha de mandioca, seja tapioca tradicional ou saborizada de cuco e de cupuaçu. Adquire já pro seu comércio. Converse com a minha comadre Márcia, então ligue pra ela. O talo fone é o 96-99205-2109. Ligue pra ela e faça o seu pedido dos produtos da Vovó Yayar. Eita, meu povo! É o melhor produto que há. Vovó Yayar. Adorei! A Prefeitura Municipal de Afuá e Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Cultura Centelq, através do Departamento de Desporto, informa os responsáveis das equipes que participam do Campeonato de Inverno que já está sendo liberado a ficha de inscrição. Os mesmos devem comparecer na Centelq para pegar a ficha de inscrição no horário das 8 às 13 horas. Jacimo Soares Correia, diretor de Departamento de Desporto da Centelq. Forrozão da Cidadania 2024, concurso juninos, garota junina, garoto junino e garota junina diversidade, dia 23 de junho na quadra de esporte Dr. Nelson Salomão, inscrições abertas na Centelq até o dia 7 de junho, horários de expediente, vagas limitadas, mais informações, entre em contato pelo fone 919-9189-3952, realização Prefeitura Municipal de Afuá. Organização Centelq, Departamento de Cultura. Concurso Miss Caipira 2024. As inscrições serão realizadas no período de 3 a 14 de junho, de 8 às 14 horas, no prédio da CEMED. No concurso Miss Caipira 2024, somente serão admitidas candidatas com idade de 13 a 18 anos. No ato da inscrição, as candidatas deverão apresentar cópias dos seguintes documentos. Para as candidatas com 18 anos completo, RG, comprovante de residência e comprovante de matrícula da escola a qual representa. Para as candidatas menores de 18 anos, certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência, comprovante de matrícula da escola a qual representa e a autorização dos pais ou responsáveis. Só será permitida a participação da candidata que esteja regularmente matriculada na escola a qual representa. A premiação. As três primeiras colocadas receberão as seguintes premiações. Primeiro lugar, faixa de Miss Caipira e um celular. Segundo lugar, uma bicicleta. Terceiro lugar, uma bicicleta. Concurso Miss Caipira 2024. Atenção Afuá, vem aí o Forrozão da Cidadania, a festa junina mais esperada pela comunidade afuaense. Danças, comidas típicas, concursos e muita animação. Venha, participe dessa festança e celebre o Arraiá da Alegria. Forrozão da Cidadania, dias 22 e 23 de junho, na quadra de esportes Dr. Nelson Salomão. Você é nosso convidado especial. Realização Prefeitura Municipal de Afuá. Organização Secretaria Municipal de Educação. Afuá Ultra Conectado, as melhores ofertas que só você Telecom traz. Compre 30 mega a partir de R$ 99,90 e leve 60 mega. E se comprar 60 mega, a partir de R$ 119,90, você leva 100 mega. É a você em dobro, ligando o Afuá de ponta a ponta. Tem ligações para todo o Brasil. Taxa de adesão zero, Wi-Fi ultra grátis, fibra ótica, app Minha Você e Esquilo. Assine pelo 0800-280-3223. Você em dobro é você Telecom. Consulte o regulamento. Estamos apresentando Jornal do Meio-Dia. Estamos de meio-dia e 23 minutos. E vamos aos nossos apoios culturais. Lancha Motor Expresso MC Santos. Estará saindo amanhã, quarta-feira, no trecho Macapá-Fuá, às 3 horas da tarde. Aceitamos pagamento via Pix. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp DDD 91 993 39 7797. O conforto e qualidade que você precisa, você encontra na Lancha Motor Expresso MC Santos. Clínica Saúde Center Afuá, odontologia e saúde. Na área odontológica, você dispõe dos serviços da doutora Yane Chagas, cirurgiã dentista, com atendimento adulto e infantil nas seguintes especialidades: clínico geral, prevenção, profilaxia, restauração, botox, preenchimento, bichectomia, procedimento estético e entre outros. E na área da saúde em geral, você encontra os serviços de exames laboratoriais com coleta a domicílio e os resultados saem no dia seguinte. Você também encontra coleta de DNA, estética corporal, estética facial, médico cardiologista, clínico geral, ginecologista, pediatra, nutricionista, psicólogo e entre outros. A clínica tem seu horário de funcionamento de 7h30 ao meio-dia e das 3 às 6 horas da tarde. E para você conferir o que estamos anunciando, você pode dar uma passadinha lá na Travessa Quintino Bocaiúva, número 30, ao lado da Caixa Econômica, ou entrar em contato com o número DDD 91 984 40 15 51, ou DDD 96 984 29 6259. Clínica Saúde Center Afuá, sempre cuidando da sua saúde. Venha fazer parte da PC Academia e aproveite os melhores e mais diferenciados equipamentos da cidade, além de um ambiente confortável, pronto para lhe receber. Estamos localizados na Travessa Mariano Cândido de Almeida, número 371, fones 91 99208 1809, ou 96 98400 9400. Funcionamos de segunda a sexta-feira, nos horários de 5h30 às 23h e aos sábados das 8 às 20h. Não fechamos para almoço. Não perca tempo. Realize sua inscrição e venha fazer parte da academia mais equipada de Afuá. PC Academia. Nosso foco é você. Seu maior projeto. Acompanhe agora a previsão do tempo em nossa cidade de Afuá. Previsão do tempo e a temperatura. A temperatura agora na cidade de Afuá é de 31 graus, sensação térmica de 39 graus, parcialmente nublado. Chuva 20%, umidade 71% e vento 13 km por hora. Máxima de 32 graus e mínima de 25 graus. 70% de possibilidade de chuva hoje. Criança segura na internet. Pessoal, chega aí. Vamos gravar uma série sobre crimes reais no mundo virtual. As histórias são bem pesadas, mas temos que alertar os pais. Juju e Marquinhos têm ali seus 16 anos, tá? O clima esquenta e o menino sugere que eles filmem tudo. O tempo passa, eles brigam e Marquinhos posta o vídeo na internet. Divulgar imagens de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima é crime. Contra adultos é chamado de pornografia de vingança. Mas no caso de crianças e adolescentes, nem mesmo a produção desse tipo de imagem é legítima. Armazená-las no celular ou em qualquer outro meio também é crime. O ambiente virtual amplia os riscos do mundo real. Se seu filho não fica sozinho em qualquer lugar, não o deixe sozinho na internet. Disque 100 ou acesse o site denuncie.org.br. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. E agora, Uma dica para a sua saúde. Para enxergar bem, ter uma pele saudável, ossos fortes e evitar infecções, é preciso comer alimentos ricos em vitamina A. A vitamina A é encontrada na gema do ovo, no leite e em frutas como goiaba e manga. O agrião, o brócolis, a couve e o almeirão também têm muita vitamina A. Em algumas regiões do Brasil, você pode contar com um reforço de vitamina A procurando os postos de saúde. Saúde. É melhor prevenir do que remediar. Uma campanha Unicef e Ministério da Saúde. Eu sou caminhoneiro e da boleia do meu caminhão eu vejo mais longe. Motorista passa assim o dia inteiro na estrada. A gente vê cada uma, mas eu denuncio. Ninguém pode ficar calado diante do abuso sexual contra crianças e adolescentes. Oi, gente. Quem pede é Sula Miranda. Vamos lá, meu amigo caminhoneiro. Levante sua voz. Tem muita criança e muito adolescente dependendo da sua ajuda. Denuncie. Ligue para o 0800-99-0500. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e Unicef. Está na hora de você também fazer a sua parte. Alerta geral. Alerta geral. Ô, cara, essa tal de AIDS vai acabar com a gente. Agora nem beijo na boca pode mais. Banheiro público, então, deve ser um poço de vírus. Tem nada disso. A AIDS só se pega transando sem camisinha ou em contato com sangue contaminado. Essa história de beijo, aperto de mão, banheiro, só aumenta o preconceito contra quem já tem a doença. Você não vai cair nessa, vai? Proteja o que é seu. Proteja a vida. Campanha de prevenção à DST AIDS. Ministério da Saúde. Realização Sêmina. Alerta geral. Alerta geral. Vem pra casa, menina! Já vou, mãe! A gente sempre ouve dizer que a casa é o lugar mais seguro para uma criança. E, infelizmente, nem sempre é assim. De cada 10 crianças que sofrem abuso sexual, 7 são vítimas de pessoas da própria casa ou de vizinhos, pessoas em quem elas confiam. Por isso, sentem culpa e vergonha de denunciá-las. Caso perceba algo estranho no comportamento da criança, converse com ela. Se for um caso de abuso sexual, não vacile. Denuncie. Um projeto ANDI e Unicef. Jaqueline é negra. Vou à praia e meus amigos sempre perguntam, pra quê? Queimar a sola do pé e a palma da mão? Silvana, professora, é branca. Desde lá as primeiras séries. Muitos professores olham para os alunos negros e acham que não vale a pena investir neles. Carlos Alberto já esbarrou no preconceito. Entrei num táxi com um amigo também negro e, de repente, o motorista estava encerrando o dia. O inglês Cris é casado com Patrícia, que é brasileira e negra. Minha mulher e eu saímos de férias. Chegamos no hotel e eles falaram, não pode entrar aqui. Aqui é hotel de família. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Diálogos contra o racismo pela igualdade racial. www.dialogoscontroracismo.org.br. Você está online? Há quanto tempo? Você já se sentiu ansioso por ficar sem celular? Pois é, chama-se nomofobia, um vício digital. O receio de se distanciar e ficar sem celular reflete o medo irracional de estar desconectado e, assim, perder os acontecimentos. A nomofobia pode causar problemas de socialização e dificuldade de comunicação. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Você está ouvindo Jornal do Meio-Dia, programa jornalístico com informação local, estadual e nacional. Estamos de 12:34 e vamos às nossas notícias do Amapá. Mais de 900 pessoas foram fiscalizadas pela PRF durante a Operação Corpus Christi no Amapá. Nesta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal do Amapá divulgou o balanço geral da Operação Corpus Christi 2024, tendo como resultado a recuperação de 2 veículos e 973 pessoas fiscalizadas. Não foi registrada a morte durante as ações.